Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. We can turn some of that. Give me some of that. I know your body's set free. You know my intentions. I know you can go all night. I just wanna touch you. Girl, just let me touch you. I know what's been on your mind. Give me some of that. The way you do it, you got that something. You got that something. So keep it moving. You know. Yeah.

Robinhood.com, a referência para o mundo. E no primeiro lugar, Robinhood, T.I. and Pharrell com Blurred Lines. No posto de número 2, Miley Cyrus e o song We Can't Stop. Na terceira colocação, Enrique Iglesias com Turn the Night Up. Número 4, Maroon 5 com Love Somebody. E o quinto som mais votado na noite foi Clarity com Seven Foxes. Bom, e o Pop Hits volta amanhã. E como sempre, você manda por aqui. São 13 edições diárias, manhã, tarde e noite, de segunda a sexta. Acesse targetw.com, vote no seu som preferido e mande por aqui, baby. Pop Hits do ouvinte. Bom, e pra fechar o Pop Hits da noite, o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E recebe um beijo carinhoso a Elisa Barcelos Crestani, ela que é de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Tudo benzinho por aí, Elisa? Bom, pra você tá rolando agora aqui na Target International o som de Katy Perry, Part of Me, colocando ponto final neste Pop Hits. Fiquem todos com Deus e sempre aqui na Target. Bye bye, baby. Internacional Target Radios, referência para o mundo.